Vambora, de volta. Aí, isso, rapaz. Tamo aí. Ô, Demi, já tá no ar? Pedi. Olha só, mas esse assunto é da... Deixa eu soltar aqui o At The Drive-In aqui pra fazer um filme. Isso, At The Drive-In. Se render à indústria. Isso. Vamos aí, cadê o At The Drive-In? Tá rolando? Não, porque essa rapaziada faz essas gracinhas assim. Começa a música, tem um minuto e meio de... Ah, de ruído. A gente tá fazendo essas gracinhas também. Não, mas o negócio da tal da fatídica música de trabalho, né? É interessante a gente de repente falar, porque o Xará, Garnizé e Yuka que tá aqui com a gente, aqui na Rádio Cidade, a gente tem uma comunicação gigantesca com a garotada que tá fazendo música, cara. Tem banda que tá ralando, que tá querendo gravar um disco, não sei o que, e esse pessoal sempre pede alguma informação nossa. Não só mandando material, mas o que você acha se eu fizer isso? O que você acha se eu fizer, né, de eu seguir aquele outro caminho? Mas peraí, amor. Isso é falsa modéstia. Você construiu isso tantos anos de rádio, com um programa que traz o novo. É legal que a garotada sabe, bicho, aonde recorrer também. Pois é, mas a história é a seguinte. Como hoje em dia, a base... Como hoje em dia, não. Desde o tempo de Noé, a base da música é o rádio, né? Você, meu amigo, se não tiver rádio, não tem mais nada. Não tem gravadora, não tem casa de show, não vai vender cerveja, né? O nego não vai transar, não vai dar beijo na boca, essas coisas. Tem que ter o rádio pra funcionar a coisa toda. E a grande dúvida do pessoal, exatamente, aí eu caio em cima do negócio da música de trabalho. Certo. Durante anos de relação com gravadora, sempre o pessoal... Ah, Maurício, eu tô com uma banda aqui, o cara canta igualzinho ao Renato Russo. Falei, então você fica com essa demo e deixa o Renato Russo cantar, né? Pô, tem um cara aqui, um letrista que, pô, faz uma poesia muito bacana, muito parecida com o Yuka. Porra, deixa o Yuka fazer a parada que ele já tá fazendo. Então, o que eu acho que o fundamental, você dizendo isso, até porque com a sua história, com a história da rapaziada da banda, você pode chegar numa gravadora como a Sony, multinacional, e dizer, olha, eu vou fazer um anti-marketing, né? Como você falou, eu não quero isso, a música de trabalho não necessariamente será a música de trabalho, é a música que a gente quer que lance, né? Enfim. Não, isso aqui que houve, Maurício, olha só, está com a música de trabalho aí que tem um pedaço cantado em inglês, a música que fala sobre um primo meu que desapareceu, um fato, infelizmente, horrível, mas que ainda é, desde a época da ditadura, isso vem, pá, não sei o quê. Tem uma parte que eu declamo uma poesia no meio, quer dizer, isso não seria... A música de trabalho. A música de trabalho, entendeu? Aí, de repente, eu vejo que... eu tô sendo sincero, é a minha surpresa total em que escolheram essa música. Embora seja uma música que tem um refrão mais fácil de colar e tudo, mas foi total surpresa. Até porque tem músicas que eu acho que sonoramente são mais... não sei se seria acessível, mas menos estranho. E eles escolhem isso e, pra mim, a surpresa maior... A música começa a tocar. Eu poderia até falar que a música tá tocando porque eu teria vergonha de chegar aqui e falar que, porra, não, a música é... A gente botou peso que a música trabalha e não tá rolando. Mas com a minha experiência, até com Rapa, a primeira música de trabalho não foi, muitas vezes, em muitos discos, a que veio acontecer. Então eu teria maior pudor de falar isso. Eu tô aqui falando sinceramente que estamos batendo papo acima de tudo. E a música tá rolando. Não sei se vai rolar semana que vem, se vai rolar depois. Mas por enquanto tá rolando e com aceitação. Não sei se foi o tempo que eu fiquei fora, assim, que, do mercado, que criou-se uma expectativa, mas tá rolando. É, porque sempre tem um componente sobrenatural de Almeida, né? Se nós formos listar aqui as 10 principais canções do rock and roll planetário, Satisfaction com certeza vai estar. E claro. Satisfaction é lá do X dos Stones. Era uma música que jamais seria aproveitada e tava lá tocando isso aqui. É, exatamente, é o riff. Fundamental. É. Metal. Fala aí, Xará. O riff de guitarra, que é o riff mais famoso da história do rock, é o tan, tan, tanana, ele tinha escrito pra metal, só que aí não tinha dinheiro pra pagar a música. Ele falou, então vou fazer na guitarra mesmo, foda-se. Então. E aconteceu o que aconteceu. Né? Às vezes é sempre, talvez na maioria das vezes, ligar o foda-se, né? Mas é preciso saber ligar o foda-se. Felizmente vocês estão podendo. Que... Mas então vamos ouvir uma musiquinha. Musiquinha lá, sacanagem. A música que abre o disco, Garnizé. Né, Garnizé? É barulho, é? É. Fala, Garnizé. Completamente barulho. Então segura. Ronca, ronca. razão para violar a situação. Antes dos momentos exatos da intolerância vira desafeto e o desafeto vira tonteira. Na ciranda dos valores trocados pelo Deus dinheiro. Ronca Cidade. Mas nós falamos do King Crimson, aqui está ao fundo a banda do Robert Fripp. Hein? E o baixista é o? Tony Levin. Tony Levin. Brincadeira. Atualmente... Adrian Belew no vocal. Isso. Atualmente com o Mr. Peter Gabriel. Tony Levin. Já. Já há bastante anos, né? Isso é, essa musiquinha é antiga, hein, cara? É antiga. A rapaziada que tá chegando agora à Rádio Cidade, o Ronca Ronca, nós estamos aqui com o Furto, Marcelo Yuca, Garnizé, Maurício Pacheco e Jean. E o Jean? O Jean aqui, ó. Foi chamado de Jam hoje, o programa. Foi chamado de Jam. Mostrando as faixas do Sangue Audiência. Sangue Audiência. O CD do furto que está na roda. Ligue para cá. 2221-029 ou www. Não, vamos fazer só o telefone. Não, lá para a rapaziada. Lembrando que as 187 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar um CD. Né? Nós temos 72 CDs para distribuir para a nossa torcida. Eu tô ali, quem dá mais? Quem ligar depois vai ele tá falando CD single, o CD são 72. Enfim, ligando, participando, mandando alguma pergunta, fazendo algum comentário, as nossas meninas anotam e ao finalzinho do programa a gente sorteia algumas dezenas. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, não sei se cabe aqui ou não, tá, mas eu vou fazer. Cabe. O furto hoje, tocaria num possível Rock in Rio? Tocaria sim. Há pouco tempo eu estive até com o Alberto Medina, né, falando sobre isso e tal, não sei o quê. Acho que tocaria. Aliás, mandou um convidado beijo lá para ano que vem, vai ter um lá em Lisboa, né? Lisboa. Grande amiga minha, Roberta Medina, que atualmente organiza com o pai os eventos. Uma pessoa de um cara com coração maravilhoso, além de ser uma gata, né? Um beijinho aí, Roberta Medina. Valeu, Beta. A gente se vê. Falamos da nossa audiência. Semana passada, o pessoal participou com perguntas. Então, aglutinando as perguntas, juntando vários, que mais ou menos apontavam para a mesma direção, eu vou aproveitar a dica da rapaziada e indagar a vocês o seguinte. Muita gente querendo saber mais ou menos por aí. Qual a diferença para você, Marcelo, estar num projeto solo, por mais que você divida com essa rapaziada aqui a responsabilidade de criar a música, né? Enfim, da coisa toda. Ou de estar numa banda, né? Estabelecida, estabilizada, como você esteve durante tantos anos com Rapa. Isso que a rapaziada mais ou menos perguntou ao longo da semana. Cara, pode deixar o King Crimson fundo ou quer? Pode deixar o King Crimson fundo, maravilhoso. Beleza. Cara, esse não é um projeto solo, entendeu? Eu realmente tô dividindo tudo com os caras aí. E eu acho que eu não teria pretensão. Eu sempre acho legal ter uma ideia e se desdobrar com a opinião dos outros. Eu acho que melhor que isso é tocar com amigos, que eu tô fazendo agora. Agora, durante boa parte do tempo que eu tive no Rapa, o Rapa não era uma banda de mainstream. Assim, a gente conseguiu chegar lá, beleza. Mas até lá, a gente teve dois discos que a gente ralou pra caramba pra chegar. Então, e também tem o seguinte, eu acredito que hoje a gente dá pra fazer uma coisa sem esperar só de tocar em rádio, entendeu? Acho que tem a internet que pode ajudar pra caramba. É claro que, pô, o rádio é o maior veículo, mas se você não chega... Eu quero dizer que isso não é a única tendência de sucesso. Acho que o artista ganha dinheiro tocando, vive de show. E é isso que a gente tá aqui, pré-determinando. É claro que tô aqui dividindo essa grande surpresa da música tá sendo executada, entendeu? Até a gente teve na 89, que a rádio... Matriz. Similar, a Matriz aqui. E temos vários projetos em comum lá, cara. Até no âmbito social. Por falar em rádio, por falar em social, um monte de gente também levantou o assunto de rádio comunitária. Isso. E aí a bola tá contigo. Pois é, cara. A gente ainda tá com aquele projeto da rádio de uma rádio que o Miro Teixeira me deu na época lá. A gente competiu com 10 grupos de comunicação e o meu projeto foi o que venceu. Só que a burocracia para isso é muito grande, porque geralmente são grupos de comunicação que têm acesso a isso, uma concessão e tal. E eu ganhei como pessoa física. Então agora a gente está... Eu fui convidado pelo Gil para participar da criação do Instituto, aliás, do Centro Internacional de Cultura, que vai ser em Salvador, que é uma organização nos moldes da ONU e da Unesco, mas para a cultura. Eu estou fazendo parte também da comissão que está julgando os projetos de cultura da Petrobras. Quer dizer, com o contato que eu estou tendo com essas pessoas, eles estão me avalizando para eu continuar com esse projeto e tal, que vai rolar. Mas é uma longa burocracia. Mas eu não desisto não, cara. Bom, muita gente pergunta também, pede pra perguntar a você sobre a importância da rádio comunitária. Eu acho que isso tem alguma informação nova, cara, de liberação, de não tanto arrocho sobre rádio comunitária, tem alguma coisa? Não, teve um último arrocho. Eu sou muito amigo do Tião, que é presidente da Federação Brasileira de Rádio Comunitária. Teve um arrocho muito forte, mudou o ministro das telecomunicações e o que tá aí deu um arrocho maior. Mas, cara, o Partido dos Trabalhadores teve que contar muito com o apoio das rádios comunitárias para chegar lá, para se tornar forte. Então, não acredito que esse arrocho vai continuar. Até já deu uma afrouxada grande. Eu acho que as pessoas estão entendendo que a rádio comunitária presta serviço, deve prestar serviço e não compete com as rádios mainstream, que devem prestar serviço também, ao meu ver. E uma informação que já foi testada no laboratório é o seguinte: rádio comunitária não derruba avião. Isso já foi testado em laboratório, rádio comunitária não derruba avião. Se rádio comunitária derrubasse avião, cairiam 150 por dia na França, na Inglaterra, na Escócia, não sei o que, babá. Lá não cai nenhum, por que só cai no Brasil? Pois é, isso não ocorre. Aliás, temos várias rádios comunitárias em todo o país que já são rádios reconhecidas, rádios que têm um público, entendeu? Que tem uma programação super decente. É uma maneira democrática de se ouvir cultura, rádio, de se ouvir música, enfim, eu acho que esse passo é um passo contra as rádios comunitárias, hoje em dia já não é mais possível de ter. Já tá demodê, né? Já, a coisa já é uma realidade. Vamos ouvir mais uma faixa do Sangue Audiência, com exclusividade aqui no Ronca Ronca na Rádio Cidade. E o disco está na roda, basta ligar. 2221-029. Participando do programa, que ao finalzinho do programa do Ronquinha nós temos 72 CDs. 72. Sangue Audiência para dar. Loucura. Faixa 2 aqui? Faixa 2, eu nem me lembro qual é a faixa 2. Vamos ver aí, Maria. Ronca, ronca. Carros à prova de bala, com vidros à prova de gente, corpo da indiferença, e vão lambendo os cartões de crédito, comprando de quase tudo, do orgulho à cocaína, de dólares a meninas, passando em frente à réplica da estátua da liberdade que nos prende ao consumo siliconizado e farpado, gente que diz: bem-vindo a Ego City, bem-vindo a Ego City. Lutadores sem filosofia, crianças sem esquinas, realidade da portaria, ou da portaria, só se for pela porta dos fundos, de frente pro seus Ronca, ronca. Cidade. Olha só, Marcelo, várias perguntas pipocando aqui no Ronca Ronca, cara. Opa, bacana. Olha só, vou escolher algumas aqui porque muitas delas já foram mais ou menos respondidas. Qual a ideia do caminhão itinerante com artistas de circo, grafiteiros, etc? Vou mandar outra aqui. Como surgiu a ideia da Frente Urbana de Trabalhos Organizados? Bom, esse caminhão é um projeto nosso com o pessoal do SIC, que é uma organização não governamental, do Geraldinho, lá da Fundição Progresso. Esse projeto a gente conseguiu viabilizar em primeira instância com a Petrobras. Mas é um projeto muito grande, inclusive o Bob Burnquist, aquele campeão de skate aí, brasileiro, tá apoiando esse projeto, estou com diversas ideias. Eu acho que isso deve sair até o final do ano. Bom, a Frente Urbana de Trabalhos Organizados, que é a sigla do Furto, na verdade é um coletivo, um compêndio de vários artistas, e nós somos o braço musical. Uma coisa que eu tentei durante muito tempo botar em prática, mas aqui com o Furto a gente está conseguindo. Então, são uma série de artistas, cada um com a sua expressão e tal, e que tem a mesma ideia, a mesma vontade de expressar coisas parecidas. Então, tem um estúdio, que é um grupo que trabalha com design, imagem, enfim, faz diversas coisas na questão do visual, assim, visual gráfico, enfim, que está com a gente nessa. Estão produzindo uma coisa que chama TV Furto, que mais tarde vocês vão saber. Tem o Renato Martins, que é da Orca Filmes, que faz documentários. O Rogério Reis, que é um grande fotógrafo. Você conhece? Tremendo fotógrafo. O Rogério Reis. Principais fotógrafos. Né? Exatamente. O Carioca total. Isso. Tem o Paulo Lins na área de literatura. Então, é um grupo de artistas que eu acho que se envolve nessa questão, nas mesmas questões que nós estamos cantando aqui. Além disso, tem o Coletivo X, que é um grupo que a gente criou para estudar a violência aqui no Rio de Janeiro, em que essas pessoas todas estão, mais diversas pessoas da sociedade civil, e é um grupo que estuda basicamente o tráfico de armas no Brasil e a questão do abuso de autoridade, abuso da violência policial, principalmente. A gente, inclusive, até dia 15, a gente está saindo com lambi-lambis no Rio todo, está espalhando lambi-lambis com o nosso manifesto. Esse manifesto vai para o governo federal, governo do estado, vai para os principais canais de imprensa, enfim. Olha só, desde que você comunicou que você viria aqui ao Ronca Ronca lançar o disco, a ideia que nós tivemos era de fazer um programa essencialmente musical, até porque nós estamos mostrando as faixas do Sangue Audiência. Mas evidentemente, com a sua presença da rapaziada aqui, a gente não pode ficar cravado única e exclusivamente no som, né? Na música. Claro. E até porque as pessoas cobram muito da gente, né? Eu acho que você, como você já foi a vários programas, nós já fizemos vários programas juntos, e você está eternamente proprietário do Ronca Ronca, você sabe muito bem disso, e você pode vir aqui tocar música, falar do que você quiser, o dia que você quiser, mas especialmente hoje, por nós estarmos mostrando o seu disco, o disco da banda, com exclusividade, a gente também tem que passar para assuntos que a rapaziada quer ouvir. Bacana. Então, por exemplo, nessa semana, desde que você ao vivo falou aqui que estaria no Ronca Ronca, muita gente tocou alguns assuntos, muitos deles a gente está falando aqui. Outros dois assuntos foram tocados de maneira forte. Um, célula-tronco. Dois, muita gente pergunta se você pensa em se candidatar a alguma coisa. Ah, tá de sacanagem. Pergunta mesmo? Cara, mas muita gente. Porque, cara, que isso, cara? O lance é o seguinte. Começa a pensar agora, né? Isso aí não é novidade pra ele. Nós somos órfãos de pessoas que nos representam em todos os sentidos. Você é um cara que há muitos anos vem representando a gente. Então, nada mais justificado e justificável do que os jovens no Rio de Janeiro, no Brasil, idealizarem você podendo fazer as coisas de maneira mais concreta, né? Cara, eu nunca pensei sobre isso, cara, sinceramente. Eu acho que era uma coisa que eu não faria bem também. Eu acho que meu ativismo político é apartidário, acredito na organização civil. Eu sou um cara que tem minhas predileções políticas e até mesmo partidárias, mas eu não tomaria isso como praxe. Até tive já algumas oportunidades, fui convidado para trabalhar no Ministério da Cultura já por duas vezes, mas infelizmente eu acho que o que eu sou mesmo é músico e eu tento colocar minhas ideias com a música. Outra coisa que você falou, esse células-tronco é uma coisa muito importante. Cara, olha só, muita gente está vinculando a ideia das células-tronco principalmente para a questão dos lesados medulares, os cadeirantes, como eu. Isso, eu acredito que vai ser uma realidade em breve. Espero que eu possa ver isso como realidade. Mas eu acho que as células-tronco são uma realidade para diversos tipos de doenças, de anomalias. E é um avanço científico, um avanço da medicina, só comparado com o que a gente teve com a penicilina. É uma coisa que pode desde fazer crescer dente, cabelo, até a coisa que está mais em prática, que é problemas cardíacos. Já é uma realidade que você pode sanar a maioria dos problemas cardíacos com a célula-tronco. Agora, para isso a gente tem que ter um país que se interesse em pesquisar. E o Brasil tem pesquisadores de ponta, que se não tiverem apoio aqui, facilmente migrarão para qualquer país do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, enfim. Valendo a promoção 22211029, telefone do amor, ligue para cá, participe do programa. Até o final do programa, final do Ronquinho, você vai fazer parte do sorteio onde vamos pinçar 72 CDs. Segue a audiência e mandar uma mensagem aqui se esses discos podem ser autografados. Pode, acho que não tem problema, porque o disco fisicamente não existe, né? Não, ele existe? Já existe? Não. A partir do dia 23, então, as 72 cópias já virão autografado. Olha só, cara, presta atenção aí, Demi. Olha o que a gente tá fazendo. Olha o número. A minha agora, 72 né? Cópias, hein? Seguro grosso. Ei. Wise head. See it from afar. Oh, yes. He can tell you. What is ahead of you, yes. Oh, yes. Cara, com esse maravilhoso dub por baixo. É, uma coisa que é legal, eu tive recentemente com a ministra de Cultura da Jamaica. Existe lá? Existe, isso, é uma pessoa super ativa, inteligentíssima. E ela estava falando que 90%, olha bem, 90% dos discos de reggae são vendidos no mercado inglês, não na Jamaica. E esse direito autoral fica pelo mercado inglês e não na Jamaica. Achei isso interessante, não pela questão do direito autoral, mas por ver que a grande produção de música jamaicana continua sendo consumida pelo público inglês. Inglês e seus periféricos ali, raciais, né? É uma... Que nem travou aí. Travou não. Travou, não? É assim mesmo, dub. Então tá bacana. Que nem eu vi um dia o cara falando, tem mais libanês em São Paulo que no Líbano, né? Exatamente. Então, tem mais indiano em Londres do que... Mais japonês do Brasil do que em Paquetá, né, mano? Vem cá, vamos cair mais uma música do Sangue Audiência? Vamos lá. Escolhe aí, Garnizé. Garnizé hoje tá com problema estomacal. Tá? É mesmo. Entra aqui, fica aqui dentro não, hein, maluco. Qual é a 13, mano? Com a 13. Ah, é, com a Marisa. Aliás, um beijo aí, Marisa, Pedro, mano. Enfim, família queridíssima. Parece que travou mesmo, mas não travou não. Ah, é. Então o tempo, que não combinava com o progresso, vinha como doença, de dentro para fora dos hábitos. Quando ela é tão forte quanto uma bola de fogo. Ela, o chão e a alegria poder fazer mais uma curva em sua história. Nordestino de nome Jesus. Ronca, ronca. Lado, noite e dia em São Paulo. Asiáticos nas ruas de Seattle. E mesmo assim ainda é difícil dar um beijo multirracial em Hollywood. O mundo migra, a idade cai. chaves são as mesmas. Inusitados corações. Marisa Monte participando do disco do Furto. Pois é. Além das... Rapaz, o telefone tá uma loucura. Além das participações especiais, Marcelo, conta pra gente como é que você dividiu a criação do som da banda, quem fez o quê, como é que foi a programação. Eu acompanhei o parto desse disco, né? Eu acompanhei esse parto. E muita gente esteve envolvida com você durante muito tempo, né? Como é que foi essa gestação aí? Cara, a banda foi nascendo a partir do momento que a gente foi compondo o disco. Esse disco foi feito em casa, num quartinho. E, pô, acho que muita gente participou nesse disco de uma maneira ou outra. Assim, uma forte presença foi do Berna Cepas, muito conhecido músico e produtor aqui. Aliás, o Demi, bota a introdução do programa, porque a gente está com uma audiência. Feita por ele. Né? Exatamente, a gente está com uma audiência que regularmente não ouve o programa. Falando que eu vou achar aqui. Aquela. Sabe qual é, né? Sei qual é. A abertura mesmo? Com voz, não, mas eu vou achar aqui. Vai falando aí, vai falando. O que mais? Mais. Bom, eu acho que uma pessoa que a gente quase trabalhou, a gente acabou não trabalhando porque não. Não dava pra eu viajar, eu achei que não era o momento de eu viajar. Foi o Adrian Sherwood, que enfim, no final da história ele quis que a gente fosse pra Londres, e era inverno lá, e eu não tava nada a fim de passar o inverno em Londres. E Londres no inverno é uma coisa horrorosa. E não ia dar pra ir todo mundo. É ruim pra caramba. E aí não... Valeu. Vamos ver, vamos lá. Vai lá. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação. Maurício Valadares. A gente já começou, tá? Esse This Is Religion agora, te acompanha há quanto tempo, Maurício? Desde a Fluminense. Agora, gásinho, Demi. Gás. Então, esse tema da abertura do Originalmente programa... Originalmente composta pelo Herbert, foi isso? Originalmente composto pelo Herbert, em 1900, em preto e branco. A gravação do Herbert ficou durante muito tempo com a gente, não lembro mais aonde. O Ed Mota regravou depois. Me lembro, Eduardo. Exatamente. E na versão Ronca Ronca Rádio Cidade, eu pedi pro Berna reinterpretar o tema criado pelo Herbert há muitos anos atrás. E é aberto. Tem gente que manda e-mail perguntando de onde é essa música. Como pode adquirir essa música? Infelizmente, por enquanto, não pode. Como a gente tem um projeto de fazer um disco do Ronca Ronca com as participações dos nossos amigos, claro, evidentemente que ela estará, né? Mas, enfim... Outra pessoa que foi bem legal foi o Apolo 9, que é um produtor de São Paulo. Foi uma das primeiras pessoas a ouvir esse disco e o que a gente está fazendo e apostar, acreditar, enfim. E os músicos que hoje, enfim... Estão nessa empreitada com a gente, que é o MPC, que é o DJ do projeto Digital Dubs, o Damian, que é um cara que trabalha com hip hop, produz hip hop aqui, underground, aqui no Rio há muito tempo, e a Marion, que, aliás, o Damian e a Marion são franceses, uma incrível coincidência, vieram trabalhar com a gente, vindo de caminhos diferentes, mas os dois... moram aqui, mas são da França e tal. Quer dizer, E o furto hoje, a banda é composta por Somos quem? Somos sete. Somos nós quatro aqui, eu, o Maurício, o Jean, o Garnizé. E ao vivo a gente tem a participação do Marcos Paulo Cruz, DJ MPC, fazendo os dubs. Tem uma mesa de som no palco, fazendo os dubs ao vivo. E lidando com Fire and Scratch, pickups, enfim. A Marion tocando teclados e o Damian, que faz programação, MPC, enfim, dispara as coisas digitalmente falando. Outra grande... faço questão de tocar aqui um disco. Tem um aqui no ponto. Tira. Ah, tá, não. Põe. Depois desse a gente fala, eu vou falar de outra grande pessoa que foi importantíssima, ajudou a fundar esse projeto. E, bom, a gente vai tocar essa música. A outra música a gente coloca. Vai dizer quem é ou é surpresa? Não, o que a gente vai tocar aqui agora é o Aphrodite, né? Mas com a pegadinha aí. Ouve a pegadinha, vamos lá. Yo! Yeah! A man! Yeah! Original deadly entrepreneur case again. And I was smoking off a lot, bring food my ganja catalog. So we look and tell them, say, yeah, much love to all my niggas on the north side. Smoke dog. To all my niggas on the east side. He's a smoke dog. To all my niggas on the south side. He's a smoke dog. To all my niggas on the west side. He's a smoke dog. Medley enter. I'm a smoke dog. Give me a for long. Ronka. The improvement and the catalog. Them a rush me like the cook report. Can't wrap me up, fit in a boat and a raincoat. England and a Dover port. Cali weed me a unload. Ready for the road. Ganja man reload. So yeah, I'm man. Original deadly answer for your case again. Ganja man reload. So me get from me daddy, smoking the weed, watch me get from dog, smoke dog. Reach the compound. Me and my lovers just smoke off a bone. Ganja man reach from different parts of town. Police why I'm in business but go on that wrong. 25 police with gun them send wrong. Hands man head, face don't panic wrong. Sergeant of style must love them fit long. A long time with business still did go wrong. 25 grand me have stuff in me crown. Not even a seed up but them can't phone. So we look at them and say, yeah, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, much love, yo. Ganja man reload, yo. Afrodite aí. Pra quem foi nas nossas festinhas lá, às vezes que eu participei lá no 00, já ouviu, eu toquei isso muito. Aliás, é uma pedrada, tá, é uma grosseria. Tá precisando voltar, né? Pô, só chamar já foi. Aproveitar aí que a gente tá fazendo divulgação, o final de semana tá livre. Vai estar tá aí, Ganja, sábado? Então vamos, sábado. Vamos lá. Aí o pessoal, até vamos convidar o pessoal aí. Sábado 00? Sábado 00, demorou. É. Fazer um Afrodite, hein? Afrodite. Rala. Então. 22211029. Quantos minutos pra acabar o programa, cara? 6 minutos pra o pessoal tá querendo invadir, né? Vem cá. Pô, vai acabar às 2 horas mesmo? Ligue pra cá, pessoal, vê se a gente vai querer. Vai acabar. Liga, tem o telefone da coordenação. Depende de vocês. Tem o telefone da coordenação aí. De novo? Não, coordenação tá. Coordenação tá em Belo Horizonte, essa altura. Não, coordenação foi pra casa, meu filho. Bom, pelo menos a gente poderia descontar o tempo. Vamos dar uma carona depois? Até eles chegarem, né? Claro, claro. Foi o quê? Uma hora? Então uma a gente hora. Vai só até as 3 da faz manhã. Até as 3, tá tranquilo. Mas aqui, tá na agulha aqui o outro cidadão. Então, cara, esse é um disco que foi feito com uma figura que é um dos melhores amigos que eu tenho, uma figura importante na minha vida. Chama Patrick Andrade, um jamaicano que morou aqui vários anos no Brasil, com um codinome de Dub. E ele faz esses discos há vários anos, discos que contam com artistas do mundo todo, já gravou com Chuck D, com Asian Dub Foundation, Adrian Sherwood, Augusto Pablo. E nesses discos foi um disco distribuído, não vendido, como são os discos do Dub, do Patrick. Que atende pelo nome de Indigenous Reality. Vamos ouvir um pouquinho aí. E a gente já fez uma promoção compacto dele aqui. Ah, é? Maravilhoso. Reuniram-se aqui para o julgamento de 4 jovens bem-nascidos, acusados do assassinato de Galdino, o índio Pataxó, que em 1997, sem encontrar hospedagem, dormiu na calçada quando os jovens jogaram gasolina sobre ele e atearam fogo. Galdino morreu com queimaduras em mais de 90% do seu corpo. Logo que cheguei, as fotos do corpo queimado do índio, feitas pelo legista, estavam sendo mostradas aos parentes da vítima. Todos os índios choravam quando viam as fotos pela primeira vez. Os jovens índios presentes ao julgamento se aproxima de mim, apesar de sua face estar pintada de vermelho e ele usar um cocar com penas de um azul vibrante. Ele demonstra uma sensação silenciosa e forte, o que chamou minha atenção. Ele diz que sabe que eu estou tentando entender o que está acontecendo ali e mostra-me as terríveis fotos do cadáver queimado de Galdino. Palavras não podem descrever como foi horrível aquilo. A defesa dos jovens acusados foi uma piada. Entre algumas das expressões que usaram, disseram pensar ser apenas um mendigo a pessoa que queimaram. Filhos de juízes e de famílias de classe social elevada da capital do Brasil, os quatro jovens ficaram em celas especiais até o julgamento. Em contraste com as minúsculas e sujas celas, com chuveiros gelados e sem nenhum conforto que os outros ocupantes são obrigados a ficar, os quatro jovens dividiram uma enorme cela especial, com TV, pesos para exercícios, chuveiros quentes, mesas, luzes especiais e uma janela sem grades para entrar o sol. Durante o julgamento, a mãe de um dos acusados deixou o tribunal chorando. Um jornalista comenta o fato para a mãe de Galdino, Minervina. Fico perturbado com o tom do jornalista, como se os acusados fossem agora vítimas. Entretanto, Minervina responde em tom desafiador: quero que ela chore. Comparado ao que eu sofri, ela não sofreu nada. Ela ainda pode ver seus filhos. Eu nunca mais verei o meu. O estereótipo dos índios como pessoas que estão sempre prontas para perdoar e esquecer recebe um golpe neste momento. A sentença é deferida. Os acusados são condenados a 14 anos e pena máxima de 20. Mas o fato é que poderiam ser libertados no período de 3 anos após a sentença. Alguns dias depois, estou na cidade de São Luís do Maranhão. Chamou minha atenção quando conversei com brasilienses sobre o julgamento. O fato de todos terem ficado horrorizados, apoiando a família de Galdino. Também percebi que nenhuma pessoa com quem conversei comentou sobre a questão do direito dos povos indígenas a terem sua terra. A resposta que mais me espantou foi de um agente de viagens de meia-idade que tentava me arrumar uma passagem. Quando comentei que estive em Brasília para o julgamento, o homem parou o que estava fazendo, tirou os óculos e seu olhar foi longe. Ele disse: não acredito que a prisão resolva alguma coisa. Realmente, acredito que as pessoas saem de lá piores do que quando entram. Mas não posso concordar com esta sentença. Já imaginou se fosse o oposto? Se um índio pataxó viesse e queimasse um dos garotos ricos, ele pegaria sentença máxima de 20 anos. Isso se ele conseguisse ficar vivo até o julgamento. Sabe, me disseram que tem um homem que está cumprindo pena de 5 anos, convivendo com criminosos de todo tipo, porque era pobre e um dia estava faminto e matou uma tartaruga para comer. Acredito que temos que proteger as tartarugas, mas 5 anos de prisão... Nós dois paramos e ficamos pensando. Ele virou para mim com um olhar distante. Com seu olhar ainda distante. E disse: isso me faz pensar na questão da justiça. Amém, calibre 12, o santo que deu fim à humildade. Beatificado pelo ódio, neoliberal, como uma Ferrari em frente ao Vidigal. Calibre 12. Me ensinaram o que querer, mas não disseram como ter. E agora os mesmos olhos que pediam vão descer para exigir, para exigir. E não serão mais complacentes. minha pobre leu. Tá acabando o milho, tá acabando pipoca, hein, Demi? Acabando. Mestre pipoca aí, chegou comendo pipoca aí. Que isso? E a história da empada, é verdade? Porra. Sempre tem uma empada na parada. Empada, né? É boa, mandar no prisão de vento, cara. É verdade. Mas, Marcelo. Então. Aqui no fundo, qual é a música? Amém, calibre 12. Mais perguntas da nossa audiência, muita gente falando num toque eletrônico no furto que não estava sendo muito aguardado. Pois é, acho que o mesmo peso que tem a percussão brasileira, temos dois percussionistas na banda, a gente tem, todas as músicas tem a questão da música eletrônica, enfim, tem um beat eletrônico, que foi uma coisa que a gente ralou pra caramba pra conseguir. A gente demorou muito tempo fazendo, revendo os beats e tal. Isso é interessante, né? Porque é muito fácil você fazer uma batida, muito fácil você ter acesso a um equipamento que produz um som legal, né? Agora, fechar a trozoba leva tempo, meu amigo, né? É que nem aquela piada do inglês, manja. Eu volto e meia de 5 anos, eu conto essa piada. Quer saber dela rapidinho? Vamos lá. O brasileiro queria um gramado maravilhoso aqui no Brasil, né? Queria abrir a casa e dar de cara com um gramado espetacular. Foi pesquisar onde é que existem os gramados mais foda do planeta. E chegou à conclusão, por pesquisa, que na Inglaterra existem os gramados mais maravilhosos. Pegou o primeiro avião, desceu, pá, pum, pá, pera, pá, pá, pá, pá, desceu em Londres, pegou um ônibus pro interior da Inglaterra. E passando os prédios, de repente começa a aparecer aquela cena. Né? Aquele gramado suntuoso. Que ele sonhava há muitos anos, né? Aí falou, para o ônibus, vou descer, aqui é o gramado dos meus sonhos. Só que aí vi um velhinho lá no meio do gramado, tomando conta do gramado. Aí correu, pô, meu amigo, eu tô vindo do Brasil, perdi o jogo do Mengão ontem, tô exclusivamente aqui pra saber... Sentiu a vinheta? Muito obrigado pela parte que me toca, João. Tô aqui exclusivamente pra saber como é que eu faço um gramado desse no Brasil. Aí o velhinho falou, pô, não tem problema nenhum, cara, isso aqui é a coisa mais fácil que tem. Você se dedica à grama, deixa de sair com sua mulher, deixa de sair com seus filhos, deixa de ver o Mengão, fica aqui adubando, regando, vem aqui, conversa com a grama dia e noite, se dedica 25 horas por dia a esse gramado que você tanto quer. Pô, só isso, não tem problema nenhum. Pô, então legal, vou voltar pro Brasil, Mengo, uhul, vou voltar, vou fazer um gramado igualzinho. Partiu pra voltar ao Brasil. Quando ele tava lá longe, o velhinho virou assim, ô, brasileiro, Mengão, você faz isso tudo e espera 500 anos. Pois é, meu. E às vezes as coisas não são tão fáceis, né, cara? Pois é. Ter um equipamento Pro Tour, né? Hoje todo mundo tem. Mas essas coisinhas, esses brinquedinhos, né? Fala, Xará. Vou pedir a palavra aqui pra falar sobre esse disco, Maurício, cara. Pacheco. Que ele foi feito assim totalmente em fogo baixo, sacou? Demorou 2 anos pra ser feito. E eu acho que nenhum disco nosso vai demorar tanto quanto esse, porque foi um disco em que a gente formou, assim, essa linguagem que a gente tá começando a desenvolver, esse lance de percussão, dessa relação atrás de misturar esses timbres mais eletrônicos com timbres de percussão acústica, que foi um negócio que deu bastante trabalho, mas foi legal que a partir do momento que a gente achou essa ideia e uma execução legal dela, a parada começou a andar bem mais rápido, sabe? Então, descobriu uma fórmula ali que se encaixou dentro do que vocês estavam procurando. Acho que não é nem uma forma, assim, é uma linguagem, assim, é um caminho. Assim. Linguagem e aí, aí a gente pode ir por aqui, por ali, mas tá dentro de um campo que a gente sabe que é legal, assim, misturar tudo isso com dub, assim, misturado em cima. E muita gente lembrando do Faces do Subúrbio aqui e perguntando ao Garnizé como é que tá a banda, se... ainda existe, se tem disco. Fala, Garnizé. Pô, eu tô há 2 anos no Rio. Pô, recebi o convite de Marcelo pra vir pra cá. A princípio não tinha intenção nenhuma de sair da banda, mas saí da banda, né? Eu tava meio que querendo fazer uma coisa nova e, pô, unir o útil ao agradável é bom pra caramba, porque na realidade a gente não se intitula enquanto banda, a gente se intitula enquanto coletivo, enquanto frente. E eu tava procurando muito isso. E assim, eu era muito pouco... como eu posso falar? Aproveitado dentro da banda, vamos dizer assim. Eu tava meio fazendo meu café, o feijão com arroz. Eu acho que aqui eu tenho mais liberdade para colocar as minhas, em prática, as minhas ideias, tanto sociais como musical. E eu acho que isso que me fez vir pro Rio, deixar filhos e mulher lá e tá aqui. Mas com certeza eu vou trazer todo mundo para cá. E o Rio sempre me deu sorte, cara, né? Eu lembro que o primeiro contrato que eu assinei com a Universal foi quando eu tava aqui no Rio, né? O filme que eu participei, muita coisa, foi criada aqui no fala, Rio fala, também. Fala do filme, que é importante o pessoal. É um filme saber. Já meio que. É meio cansado já, né? São 4 anos de lançamento já, mas ainda continua em voga. Pô, né? Charlie Chaplin tem vez em mais, quando chamado pra... Pô, fala o filme. Cara. Ficou tão banal, cara, essa coisa. Carnezinha, fala o filme. Falar de violência hoje, cara. Né, mas é uma história de dois personagens que saem da mesma periferia e tomam rumos diferentes na vida. Nome? O rap do Pequeno Príncipe contra a Zama Cebosa, né? Pô, filme maravilhoso. E os dois personagens, um sou eu, o Garnizé, e o outro é Linho, que foi assassinado dentro do presídio lá em Pernambuco. Né? E eu acho que ainda continuo viajando com o filme, de vez em quando sou chamado pra dar uma palestra, não sei o quê. E a gente tem intenção de levar ele também pra estrada, né? A ideia, essa história do caminhão, voltando a se falar... Tem essa ideia de levar os filmes nacionais e não nacionais, levar percussão pra fazer oficina, palestra. Eu acho que a ideia é essa, cara. Livro também. E isso também vai estar dentro do site da banda, né? Inclusive já tem um sitezinho já que é o www.furto.com.br, que já tem uma música disponível lá, chamada Polícia do Mundo, e um texto de Paulo Lins. Mas a partir do dia, eu acho que 15 ou 23 já vai estar no ar, né, Marcelo? Isso, 23. O pessoal do estúdio já está terminando lá e vai estar no ar. E o Fácil continua lá, firme e forte, né? Estão com um disco novo chamado Perito em Rima. Maravilhoso disco, produzido por eles mesmos. Massacre no baixo? Não, o Massacre está com um trabalho paralelo. Saiu da banda também o Massacre, né? Que isso? MM Dub. Massacraram o Fácil. E o KSB também saiu da banda, está com outro trabalho lá. Está vendendo macaxeira lá em Biribeira. Agora é Fácil do Subúrbio. É Fácil do Subúrbio. Mas continua vivo forte lá, os caras. O Garnizé, o seu filme fez um sucesso muito grande. Tanto que depois de 4 anos você continua participando. Cara. E você abandonou a carreira de. Não, bom lembrar, cara. Eu quebrei um estereótipo bem legal, né? Eu tô apresentando um programa na Futura, que é sobre Fome Zero, né? Podia ser Fome Show, né? Porque eu sou mago pra caramba, mas eu tô lá apresentando Fome Zero, né? E agora há pouco entrei como um elenco no filme do Walter Lima Jr., que é Os Desafinados. Fiz um papel de um baterista da década de 70, filmei ontem. Né? E de vez em quando pintou uma coisinha lá, eu acho que... Entrei no mercado. Também, porra. Mas não sou ator não, cara, finalmente. Eu sou músico. É isso, cara. Também, filme pornô, eu tô fazendo qualquer coisa, cara. Vou posar pra G Magazine, porra. Lembrando aqui, vou mandar... Alô, dona Lourdes, um beijo pra senhora. Marcelo não falou, mas eu vou falar, viu? Não, pera aí, essa é minha. Ô, Maurício, você não sabe, mas você tem a sua maior fã, chama-se dona Lourdes, moradora do bairro de Copacabana. Entendeu? Com 2 filhos e 1 netinho. Ouvinte do Ronca Ronca? Ouvinte assídua do Ronca Ronca. Agora, depois da sua presença. Sinceramente, aqui, não. Ela ouve você há muito tempo, é fato. Ela mandou aqui, pediu para que eu mandasse um beijo para ela. Olha, isso não é um pedido, é um prazer, dona Lourdes. Que é mãe do Miguel, que tá um dos guitarristas, o Piquenique, uma banda... Claro, pô. É, Piquenique espetacular, volta e meia, a gente toca então, aqui, então, pô. Piquenique é uma banda show, cenário total. Independente, forte pra caramba. E Dona Lourdes, que é vascaína, porra, que então, tem esse mal na vida. Espetacular. Mas é uma pessoa maravilhosa, um coração tremendo. Então, Dona Lourdes, muito obrigado por tudo, pelas palavras super positivas que você fala comigo. E grande beijo, Dona Lourdes. E uma coisa importante pra caramba, assim como você falou da Lourdes, e eu abri o programa dedicando o Jimi Hendrix ao Luciano, taxista, que sacou que eu tava vindo pra Rádio Cidade. Falou, pô, Ronca Ronca aqui, tá cravado na Rádio Cidade, daqui a 15 minutos começa o programa. Então a gente depende muito desse pessoal, pra claro. Passar a informação adiante, né? Pra dizer que, ó, nós estamos aqui toda segunda-feira, meia-noite, ao vivo, né? Hoje em dia o rádio se voltou para as coisas gravadas pro computador. Tem aqui 2 CDs, um picape, Dejanes traz aqui uma ralação fuderosa pra botar essa porra no ar, maluco. Então uma coisa tem que ir. Dejanes muito queridíssimo da gente aí. Tem, né? Que ir, efeito dominó até a gente, como muita gente reclama, pô, mas meia-noite é tarde pra caramba. Né, aos pouquinhos, de 1 hora a gente passou para 2, de repente a gente passa... Aí, né, véio? Pode ganhar outro dia aí, passa pras 10, então vamos... Nunca é tarde pra se ouvir boa música, nunca é tarde. Vem cá, a gente não vai acabar o programa, é isso? Não. Vamos render mais um pouquinho. Vamos render mais um pouquinho. Então arruma um disquinho pra gente tocar aqui, um CD aí. Garnizé, cadê a parada que tu trouxe? É aquele disco. Tem aquele disco de macumba lá, cubana, você pega lá. Tem também o Clash, cara, o Sandinista, que seria um disco bem legal. Tem, aí, ó. Bagunçaram aqui o lance. Aí, Pacheco. Bagunçaram aqui o negócio. 2221-1029, tá valendo a promoção ainda, Demi? 72 CDs, né? Participando do programa, nós temos 72 CDs autografados, né, cara? Né? Todos com a mão esquerda. Cortex on Ampex tape, I'm circulating like a vortex. Check out my text, I use a synonym as inspect. Mentally badgering MCs with my dialect when I inject. Memory cell mode is retrospect, you recollect. True genuine skills I resurrect. Direct and live from the 212, 718, and 516. Area throughout, borough to borough, state to state, world, borough wide. I ride, driving mass tracks to genocide. Verbal divider, the brain infiltrator. Breaking Ronka Ronka. MC structure delegator, the pen and the pad and the microphone get blessed. Witness with ease now how I digress. Brothers are busy grabbing text while I apex. Verbal back shots coming without the latex. Watch the caption spin as the wax begin. How I'm rapping in the hit the backspin. Now end first verse in the blend. Herbalize the resource, done it again. One of the three, the natural R-E. To the source of the B-L-E-N-D. City to city, state to state, borough to borough. NYC to worldwide, rock the row. One of the three, the natural R-E. To the source in the B-L-E-N-D. City to city, state to state, borough to borough. NYC.